Quase para final, mas está travado. Pista 97, EcoFosta. Livre toca emitida 090109, EcoFosta. Livre toca emitida, EcoFosta. 00, está na altura para a pista aberta, a pista do 018. Olimpo 00, autorizado cruzamento. Pode taxar pela pista, Olimpo, ingressa na pista, porte a linha próxima. Taxiado pela pista. Pequeno desvio à esquerda para evitar o Cumulus Gol 1776. 1776, ciente, está livre. Eu desvio 1776. Pode entrar já para o circuito, EcoFos? Afirmativo, reporte para girar base novamente. Reportarei para girar base, EcoFos. Confirmar a frequência, entrou entrecortada. 125 decimal 1, o gol 940. 251, grato, 940. Dando base, é confuso. November, Oscar Romeo, prossiga, boa noite. Toca remitida, 917, é confuso. Você segue até o farol da banda? Limpo 00, livre decolagem pista 10, 1 centena 1 0 9. Autorizado localizador da 1 0, bolão 8 2. Gente, bom, autorizado o sinal LS, passando Duna, e chama agora a torre 118-612, é bom, no 884. 18 mesmo. Torre Salvador, boa noite, é bom, no 884, estabilizado LS, dá 1 a 0, vê se tá. No 884, continua a aproximação, pista 10, aguarda pista livre. Guarda. 1776. Ferrari teu, é com a Fosca. É com a Fosca, mantém a proa, mantém o setor, aguarda para cruzamento do campo devido à aproximação no zero. Mantém o setor no mil pés. Assim, mantendo o setor, é com a Fosca. Escolhido para cópia. Autorizado do local, Salvador, Salvador. Decolador 1-7, inicialmente no corredor Serra, 1-1010. Controle 120, décima 8. Transponder 0154. 120, décima 8. Atenta que a restrição 2-1010 chamará controle 208 ali pro 00. A porta dá para fazer um ligeiro desvio aqui à direita, para evitar um comodozinho aqui. Gente, papai Hotel Delta desviando à direita, reduz a 200 nós, vê se mantém 3.010. Iniciando redução para 200 nós, 200, descendo para 3.000, vai reportar reprando o Donal, papai Hotel Delta. Gente, papai Hotel Delta. O Eco Fosca pode fazer curva para manter o setor. Fazer curva para manter o setor, Eco Fosca. Perto da El, vigilância radar, olho pro 00. Vamba, controle, boa noite, direto na rotatória, reporte para descida, altímetro 1016, Eco Zulu, Novamba. Condições de visuais para o tráfego da pista 17. Altímetro é 1016, Eco Zulu, Novamba. Eco Fosca completa a curva para cruzamento do campo, circuito padrão 17, reporta para girar base. Completa a curva para cruzamento do campo, circuito padrão 17, reporta aí para girar base, Eco Fosca. Estabilizou a ILS com 1776. 1776, passando posição Duna, completa final ILS, torre 118, decimal 612. A torre 186, grato, boa noite, gol 1776. Papal Delta reautorizando para 2.000, direto Duna, ao completar o desvio, está livre em final LS, redução agora para 1.70 mais, chama estabilizado. Ok, está navegando direto Duna já, já terminou o desvio, descendo para 2.000, reportará estabilizado no curso do LOC Papal Delta. Firmo Delta, reduz a 1.70 mais. Positivo, iniciando a redução para 1.70 mais. Alfa Oscar vai manter o setor norte aguardando para final no 7. Você, manterei o setor norte aguardando para final no 7, Alfa Oscar. .84 ao Zuno 2, direita 121, décimo 9. Direita 219, mano, 884, boa noite. Salvador, Golo 1884, livrando, se escuta. Próximo 1884, taxi Alfa Juliette, Porto Alegre. Entendido, Alfa Juliette, o gate 9, 1884. Afirmativo. Grato. Oscar, o meu Libertaxi, chama ingresso no 7. Fosca. Teve base, Eco Fosca. Alter Delta, completa aproximação, torre 118-612, boa noite. 118-6, muito obrigado pelo serviço, tenha uma boa noite também. Está emitido o Eco Fosca, 1-8 nosso. Toque remetida 917, é com Oscar. Novembro é Oscar Romeu, só mais um instante para ingresso, aguarda. Boa noite, Papai Romeu, Papai Alta Delta, estabilizado no curso do localizador. Intenção é prosseguir pouso no zero, Papai Alta Delta? Não, a intenção é prosseguir para 917. Ok, modifica as regras agora, os 5, reporta final nos, da 17, com base pela direita, 1016, 1-0 com 8 nós. Positivo. Então, está modificado. Vou reportar então ao final 1-7, com base pela direita para a pauta dela. 1776 no solo, 1-5, direita, 1-2-1-9. Direita, 1-2-1-9, solo 776. São 3197, boa noite, informação Quebec confere, Galeão nível 380, só um instantinho, cópia, preparada a Euleda Bridge, aguardando. Sente da Euleda Bridge. Solo Salvador, gol 1776. 1776, boa noite, taxa via Alfa Juliette, posição 04, no pátio principal. Alfa Juliette, posição 04, gol 1776. 5-16, guia, chegada mais, vai. Para 2-1, web 672. Zero, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-2-6 no transponto. 3-1-9-7, autorizado Galeão, nível 380. Decolando a 1-0 com curva direita, Dael Leda Bide, onde intercepta o peso 1-0. Contor 1-2-0-8, no transponder 5-1-2-6. Correto, portão 8, chama pronto para o subaccionamento, então 3-1-9-7. Chamará. 2-0, número 1 na posição? Número 1 na cabeceira 1-0 de Salvador. Solicitaria direto do Duna, está presente? Você tem condições de manter a velocidade até a próxima Duna? Tenho. Você vai voar para o de Duna, mantendo a high speed. Nós temos um tráfego que está em aproximação para a pista 17 para o tráfego de transporte de fim. Se o senhor manter a high speed, a fim de evitar o impacto desse tráfego aproximando para 17, o web 6728. Essa dúvida, para informação seguinte, nós manter a high speed aí a... essa maior até ajudar o nível a 1-0, depois vamos reduzir para 150 até a próxima dificuldade, tá bom? Tá, ok. Seu voador desce para 2000, ajustado 1016. Até o Delta aguardando pista livre. Ok, ainda na base, ainda aguarda pista livre para a pauta Delta. Papa Delta, 1 Centena, 8 9, livre pouso. Livre pouso, Papa Delta, 7. Fora do solo, vai ingressar Rochelle, 90 Rochelle, Rochelle. November Oscar Romeo, afirmativo, ingresso litoral 120, decimal 8. Eco Fosca, visual helicóptero decolando no 7. Positivo. Mantém a separação, ingresso no circuito, reporta para girar base. Positivo, mantém a separação, ingresso no circuito, chamarei para girar base. Eco Fosca. É. Afirmativo, em voo de treinamento, vamos seguir 500 pés, vamos fazer circuito, pouso no heliponto, Serra Juliette, Bravo Delta, não. Próximo ao Salvador Chato. Gente, o November Oscar Romeo, 500 pés, litoral sul, reporta visual com o local de pouso, Juliette, Bravo Delta. November Oscar Romeo. Trabalho, papai, eu tô feliz do backtrack. Agilizando, tá autorizado o backtrack. Vou agilizar. Girando base, é com a fossa. Afirmativo, agora a pista livre para tocar a emitida. Pushback, acionamento, ação 3197. 3197, no 08, autorizado, reporta táxi. Reportará táxi 3197. Ecofosca, livre toque emitida, 1 centena, 8 nós. Livre toque emitida, Ecofosca, 1 ou 7. Visual com ele ponto, vai efetuar toque arremetida. Eu, em treinamento é o November Oscar Romeo. O November Oscar Romeo, ciente, vai efetuar apenas um toque arremetida? Não, vamos efetuar uns 3 ou 4 aqui em treinamento. Ciente, está autorizado, não temos aeronaves conhecidas neste setor, do conhecimento do controle. Chame ao fim dos toques arremetidos. Acusará no abandono da área para retornar a Salvador. Grato colaboração. Entrar no tráfego, é com fosca? Afirmativo, tem livre tráfego, tô com o RM seu, chama pra girar base. Parei pra girar base, é com fosca. 6722, controle? 6722, prossiga. Recuperação para evitar um ataque com tráfego aproximando na cabeceira 17. Curve agora a esquerda para 010. Esquerda para 010, 6722. Ouve a 728 da web, inicie redução 209. Redução de velocidade também, 6722. November Controle? Prossiga, patrulha, é 0 November. Você já tá voando direto rotatória? Negativo, eu tô voando direto para Ípica. Quente. 17, 1 centena, 8 nós. É com força. Livre toque remetido, 97, é com força. Vai voar direto ao final da 17, o Eco 1 November. Está presente direto para o final da 17, graças ao Eco 1 November. Portanto, 6, zona 97, acionado, 93 a bordo, 6,55 de autonomia, alternando Guarulhos. Portanto, 3, zona 97, está se via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Táxi via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, 118, 6, 86, zona 97. Informa que vai ultrapassar o curso limite a magnética 120 de Simbra. Vai ultrapassar o curso limite 120 de Simbra, web. Controle Salvador, Papatango, Oscar Hotel Kilo, centro da Quebec. Controle Salvador, 3662, boa noite, centro da informação Quebec. 3662, Natal, boa noite, acione a identificação, desce ao 050 na chegada à Mari. Desce ao 050, chegada à Mari, 3662. Controle Azul, 4070. 4070, acione a identificação, desce a 060 na Mari. 060 na Mari, 249, alguma outra restrição? Negativa. Oscar Hotel Kilo, acione a identificação, desce a 080 na chegada Bonf. 080, identificou a chegada Bonf, Oscar Hotel Kilo. O tráfego para o 17, ok? Se quiser, vou falar. Fechadinho aqui pra pousar, beleza. 603. Então, 3603, informação Quebec confere. Porém, tem um pré-aprovado 340. Copia ou aguarda a coordenação? Copia, tá 3603. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5143 no transponder. Autorizado, Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, curva direita após, saída da El, transição Leda e após direto Bridge, então Upper Zulu 16. Aciona 5143 transponder, controle 120, decimal 8, usa 3603. Correto, portão 612, chama pronto para o espectacionamento, então 3603. Chama nessa para o estacionamento, 3603. Posso girar agora para a toca emitida? Pode ser, estou girando já, para a pouso 17, é com a pouso girando agora. Ecos 1 novembro, mantém separação, aguardando pista livre. Gente, aguardando pista livre, Ecos 1 novembro. Tô Salvador, boa noite, eu tô 3197, ponte espera da 10, pronto. 3197, autorizada a linha, decolar pista 10, vento 1 centena, 8 nós. A linha decola 10, tô 3197. Avião 07, prossiga. O Guardião 07, para informação, temos o tráfego November Oscar Romeo, mantendo o número pé percentual do toque remetido sobre Serra Juliette Bravo Delta. 3, ponto de tráfego. Avião 07 está presente, proa do litoral sul, 500 pés, ajuste 1016. 1016, 500 pés, Guardião 07. November Oscar Romeo já terminou o toque remetido? Apenas segundo, já tem um sinal curtíssimo aí, todos tendo avião bem distante. Gente, para informação, vai ter o tráfego do Guardião 05, correção, Guardião 07, helicóptero da Polícia Militar aí a 500 pés no litoral sul. Ok, já tem um visual com a aeronave, pelo menos já parece que está contra colisão. Entendi. Muito nós. Livre pouso no 7, vai pousando no 9. Eco Fosca, mantém o setor, aguarda para cruzar o campo. Mantém o setor, aguardei, aguarda para cruzar o campo, é Eco Fosca. No Salvador, vou no 885, ciente da Quebec. Vou no 885, informação Quebec, confere, Guarulhos, 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta o peso 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20 decimal 8 e aciona 5-1-46 no transponder. Ativo, decola 1-0 curva direita, da EL, letra, bridge, é o peso 1-6, foi autorizado 360. 1208 é o controle, 1146 transponder, para o gol 1885. Correto, confirmando o portão 09? 8620. Boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, rotando 3197, decola, da Elmo. 3197, contato radar, sobe ao 380, perfil da Elmo da Bridge, da presença autorizada para a Dileda, para a Dileda Bridge, então 3197. Da presença para a Dileda, 3197. Visual com a Dina, Guardião 07. Guardião 07 tem frequência livre, chama no regresso. 7. Partiu. De restrição, voadona desce para 2.000 pés, ajustado 1.016. Livre final, ILS, Excel, a porta estabilizada. Só confirmando, 3.662, desce para 2.000 na proa de Duna? Sim, ativo. Então tá bom, reportará estabilizado 3.662. O Oscar, eu tenho que ir na intenção de pouso na pista 1-0 ou 1-7 de Salvador? Tá 1-7, o Oscar, até o quilo. Oscar, até o quilo, tem condições de descer para 4.000 pés na proa da rotatória? Afirmativo, qual é a prova ideal para a rotatória, o Oscar, até o quilo? Operação para final visual, Oscar, até o quilo, proa 2-2.